capítulo sem fim. Famílias destruídas, sangue, lágrimas, enfim. Só desgraça espalhada a cada metro quadrado. Lágrimas de sangue, corações estraçalhados. Esse foi o Brasil que sobrou pra nossa gente. Luto, decepção, morte cada vez mais frequente. Não consigo entender tanta desigualdade. Uns comendo caviar, outros comendo lavagem. Um país pentacampeão, orgulho da nação. Enquanto Ronaldo virava rei, o brasileiro dormia no chão. Com os braços levantados, imploram por comida. E os filha da puta gastam milhões pra sediar as Olimpíadas. Dinheiro compra tudo, respeito, liberdade. O prazer da vaca gostosa e do cachimbo cheio de crack. Compra bala dundu, plano do crime perfeito. Também compra sepultura pra enterrar teu caixão preto. Com arregaço no banco, o terror já tá completo. Segurança baleado e o cofre já tá aberto. O armamento é pesado, tudo já programado. Situação controlada, refém no chão deitado. O dedo tá coçando, o tempo que não para. Fudeu, caiu a casa, a polícia foi acionada. Viatura vem na seca, bala pra todo lado. E no final da ação, três irmãos choram pro saco. Caralho, iludido, muito irmão se fode. Entra pra ter dinheiro, bate e Nike choque. Acaba cheio de bala, furado tipo peneira. Encontrado boiando na vala, podre sem cabeça. Mãe desesperada que não dorme sossegada. Reza pra ver seu filho que há tempos virou caça. O funeral cortejo prossegue sempre aqui. O pesadelo parece não ter fim. O pesadelo parece não ter fim. Infelizmente ele sempre recomeça. A tristeza insiste em prosseguir. Caixão lacrado, rotineira tragédia. O pesadelo parece não ter fim. Infelizmente ele sempre recomeça. A tristeza insiste em prosseguir. Caixão lacrado, rotineira tragédia. O pesadelo não tem fim, sempre recomeça. A cada miolo estourado e a cada furo na testa, a cada caixão lacrado, é só um resultado. Desigualdade social gerando mais e mais finado. Pro governo não ter valor a vida de um brasileiro desempregado, sem comida, que sonha com emprego, que fica desnorteado, sem ter o que dar pro filho, que com 10 de idade já sonha em ser bandido. Planeja cano alto, carreta, ferro na cita. Pra com menos de 13, já vai virar notícia, vai virar ibope pra mídia. Medalha pros fardados, que a cada corpo estirado, como prêmio é condecorado. Maldade avançada, doença hereditária de geração a geração. Passada toda a desgraça, não vejo a alegria no rosto da tiazinha, que ganha 200 por mês pra limpar a privada de gente rica. Querer vencer na vida, meta quase impossível. Nesse campo de concentração, estilo nazismo. Lula no papel de Hitler, comando uma nação que passo a passo caminha uma extinção. Eu tô ligado, acordado, mas vivendo um pesadelo que parece não ter fim, que retorna a cada enterro. Sistema filha da puta que financia a destruição. É pro meu povo se matar, pra irmão matar irmão. Político safado não faz nada o dia inteiro, e a cada mandato novo sempre ganha mais dinheiro. Enquanto o trabalhador com as mãos cheias de cal é um salário por mês, e do patrão se torna escravo. Sem condições de vida, famílias vivem sem futuro, vivendo com a migalha que sobrou do terceiro mundo. Destruição extrema, violência descontrolada. O retrato do pesadelo que aqui nunca acaba. O pesadelo parece não ter fim. Infelizmente ele sempre recomeça. A tristeza insiste em prosseguir. Caixão lacrado, rotineira tragédia. O pesadelo parece não ter fim. Infelizmente ele sempre recomeça. A tristeza insiste em prosseguir. Caixão lacrado, rotineira tragédia.